Mercedes 4, solo agora, Juno 4, bem-vindo. Prossiga via Alfa, Juliette, inicialmente reportando antes de ingressar no pátio principal, Mercedes 4. O Chile, Mercedes 4, vai livrar via Alfa, vai chamar antes do ingresso da pátio principal, Mercedes 4. Considere solo, Juno 5. Juno 5, solo, já. Mercedes 4, Juliette até a pole position. Juliette até a pole, meia dúzia. Né? 209, chama o centro Recife na frequência 1335, ao TRN 1251. 3335251, confirma. 3325 e a outra é 1251. 3325251, obrigado, boa. Torre Salvador, é o TAM 3305, por gentileza, autorização nível 330 para Recife. É protocópia? Afirmo. 330 para a melhor terra do mundo, aprovado via aerovia Peru 58, da coluna 0, curva esquerda. Subida por Cajamo, transição Caju, 5552, código transponder, controle opera em 199.35. Zero, Salvador Approach, go ahead. We know the expected rest are east. Watch go zero to zero. Contact the tower, frequency 11895. 11895, watch go zero to zero. Controle para o TAM 3305. Só repetindo o transponder, 5552. Afirmo, então corrigindo 5552 no transponder. Firma, portão 7, chama quando volta para o puxa acionar 3305. Chamará para puxa acionar, grato. Boa noite, é Pote Gol 020, acertando o Anuante. 020, correto. Eu ainda expecto dessa linha, Pote Gol 020. Objeto 576, boa noite, identifique, chegar a mar, desça via para 2000 pés, 1013, o ajuste, reporte localizador estabilizado. Desce via, 6 meses, até 2000 aí, até esse dia, né? Poderia mudar para a etapa? Autorizado. Já. This 586, Skok Identity, descend flight level 050, Mari Arai. 050, Mari Arai, land 586, any chance to fly direct to Mari? Mari, Andes 586. Thank you, Mari. Você era de 5-2000, boa noite, acione identificação. Você era de 5-2000, contato radar, 74 milhas sudoeste de Salvador, sob vigilância. Está presente, foi na proa de mar, reporte para a descida. Direto acionamento, que é direito. 302 chama táxi, 074. Vamos lá, táxi, Salvador, reporte com 0-2-0. Go ahead. May we know the expected SIV? Just don't need to cut. Portugal 0-2-0, I have your flight plane on my system. But I don't have it and your route. Just a minute, please. Portugal 024. Correct, 020. Nada, pode call 020. Yeah, I read the cup, confirms level 370. Pode call 020, requesting 370. Informação alvo. 370. The road up to 010 Natal. Fly up in November 873, after follow your fighting route. Took off from A10, Leicester, after departure. Departure will be Puka, and the Zipa transition. Score code 5563, control departure frequency 119.35. Portugal 020 is going to Lisbon, flight level 370, then Zulu 10, Natal. For November 873, the flight plan route, take off runway 10, left turn, departure Puka, then depart transition, squawk 5563, and departure 119.35, Portugal 020. That's correct, report to right to start up and push. Welcome, Portugal 020. 262, descarte com a Alfa para Aracaju. 230, protocópio. Aracaju aprovado, 230, decolada 1-0, curva à esquerda, descida da Pucajamo, após direto Aracaju, 5560, transponder, com a opera 199, esmal 35, Ocean 6224. 6224, autorizado para Aracaju, 230, decolada 190, curva à esquerda, descida da Pucajamo, após direto Aracaju, 5560, no transponder, 5935, é o controle. Confere que me condiciona para o posicionar. Vai, reportando. Se mantém o 070, qual a sindicada? 2-0, quando cruzar uma centena, reduz para 210, mais. Antes 586, descend to 2000 feet, altimeter 1013. Descend 2000 feet, 1013, antes 586. 757 no meio, está autorizado, sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Quanto será? Autorizando 78, autorizado até 4000 pés, 1093, ajuste. 4000, 1093, 3078. Negativo, mantém a escarmária, o número 4 na aproximação, 2526. O Fonseca 2526 desce até o nível 090, tráfego à sua esquerda. Posição 10 horas, 9 para 10 horas, está 5, 6 milhas, passando 8.500 pés, para 4.000 R2, 320 da TAM. Está com 210 nós? Reduz, vamos. Sete no meio, sete no meio, complexo final ILS, chame a torre 1-8-6-2. Obrigado, vamos lá. É 1-8-9-5. Torre Salvador, boa noite, ILS, 7-5-7-1-6. 5-7-1-6, sim, escutando a aproximação, informarei que estaria em trás da Goiânia, iniciando a decolagem. O 57 no meio. economia, desce agora para o nível 070. 070, desses dois. Entrava o CS, tá lá. Ativo. Santorizando 78 para sequenciamento, vem na proa 060, desça para 2000 pés, Mi 3 ajuste, reporte localizador número 3 na aproximação, 3178. Ok, a proa 060 é a mesma de Dona, posso manter ou só quer que vai prolongar aí o eixo do localizador? Não, pode manter, o objetivo é voar Dona realmente. Então tá bom, é a 60 é a mesma de Dona, vai manter o perfil então. Ativo. E descendo para 2000 pés. D5, 2, 6, esquerda, corrija direita, proa 030, o limite ao localizador. Direita 030, limite ao localizador. 0074, decolado de Salvador agora aos 38, controle 1935, bom voo, bom final de próximo. 1935, obrigado, pra vocês também, boa semana. Controle Salvador no 074, decolou, passa 2000, boa noite. Chegou no 074, contato radar, se manter o nível 360, sair da árvore. 360, árvore no 074. Série 2526, curva direita, voe na proa 060, desça para 3000 pés, 1013 o ajuste, reporte no localizador nessa proa. Direita 060, 3 por pés, reportando no bloco 2526. And 586, complete LS X-ray approach, contact the tower frequency 18.95. 18.95, and 586. Salvador Tower, boa noite, and the spy day 6 on localizer 10, run 1 inside, embaixado e travado. And 586, continue approach and the 08 to land. Continue approach, and the spy day 6. Só os 41, taxa à direita, na minha escuta, prossiga Alfa Quilo para o Pátio 3. Na escuta Alfa Quilo Pátio 3, uma boa noite, até a próxima. Igualmente, bem-vindo. Clear to land runway 10, wind 120 degrees. With 9 knots. Say again, the intensity? Wind is 130 degrees with 9 knots. And 586, clear to land, runway 10. Clear to land 10, and 586. Desce para 2000 pés, autorizado sinal LS. Aguarde transferência do 526. Investigador de Rupes, autorizado em LS, 2526, aguardando. Só 3178 estabilizado no localizador? No localizador afirmativo, tá. Complete LS, chamando a torre 1862. 3178. 18, bem, obrigado, boa noite. Boa noite, tamo bom. Obrigado, feliz papo. Obrigado, igualmente. Torre Salvador, boa noite, da 3178. Localizador da pista 10. Sentido em 718, 95.